pedi à Estrela Culpa que me dessem os dados das pessoas que certificaram o queixo. E aquilo que eu proponho hoje aqui é que a Câmara Municipal, a partir de agora, adote uma forma de procedimento de apoio a estes produtores para que eles cada vez certifiquem mais o queixo, porque há muitas vezes não certificam derivado aos seus custos. Os nossos produtores de OPS gastaram 4.544 euros todos juntos. Acho também como estímulo, neste momento, a estas pessoas que têm ali uma vida dura, que a Câmara Municipal, numa reunião, foi discutido com eles, e aquilo que ficou, mais ou menos, é que a Câmara Municipal vai atribuir, nas reuniões de Câmara, até ao limite de 5 mil euros. Isto é, se começarem a certificar mais, perguntemos. Este ano estamos a pagar a 100% a certificação, a todos, porque ele dá 4.544 euros. Em caso, nos próximos anos, o que está combinado é que será distribuído proporcionalmente até 5 mil euros. Até 5 mil euros. Pode ser 80%, pode ser 90%. É uma medida de apoio, é uma medida à defesa da qualidade do queijo de OPE, que eu acho que é uma grande medida e é um bom apoio. E eles veem com bons olhos. O que eu acredito que agora haverá o maior número de certificação.